direção. É como o assobio de uma grande assombração. Armar confusão não está no meu guião, mas vou agir com garras como um mando figurão. Fugir a depressão, negar a destruição. Se eu ficar sentado vendo tudo descontrolado, é como...